3159, aciona a identificação, desça para 4 mil pés. Ajustando 020, chegada bom. 4 mil pés, 1030, na bom. 3859, temos? Eu 59 autorizado, pelo. M312, Sol 807, pé à direita, chame Sol Salvador, 1211. 1211, obrigado. 0442, 1810, informação forte. M3304, acena a identificação, desça para o nível de voo 050, via cidade é bom. 050, cidade é bom. Zero, chamo centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.8, 125.45. 126.85, então bom dia, tá, 3230. Já tem o Romeu Golf, está autorizado cruzamento na final, no zero, separação visual com tráfego, e na proa do farol de Itapó, aguardando a transferência de controle. Ok, está autorizado na retaguarda do mesmo, reportará no farol de Itapó, aguardando transferência até o Romeu Golf. O 4039, ele mantém cabeceira 1-0. 1-0 de 4039. Gol 2199, salvo 1-0, libere a direita, chame salvo 1-2-1-1. 2-1-1, gol 2199. Meu papai Juliette Papá, autorizado Serra November, Quebec, uniforme, nível 120. Recola que soma 7, primeira curva à esquerda, na subida Momo, após direto a rota. Line 5051 no transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. Papai Juliette Papá, correto, protegimento, confirme que é a minha autonomia? Obrigado. Azul 4039, autorizado decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 152. Confirme decolagem, 4039. Muito bom dia, voo 2199, está em táxi pela Juliette. Voo 2199, Alfa Juliette para o 62. É correto, Alfa Juliette para o 62, obrigado, voo 2199. Alfa 039, decolado zona 2, no controle Salvador, no 208. 208, boa, patrão, 039. Papá Romeu, até Romeu Golf, também. Controle agora, 120, décima 8. Tomará controle, 208, até Romeu Golf. Ácido, mantenha 340, após 2010, Prodileta. 340 após 2000 Leda, 4039. Para Papá Romeu até Roma Golfo. Papá Romeu até Roma Golfo, prossiga. Bom dia, está no farol Itapuã, 500 pés visual. Sobrevoo vai ser inicialmente Pituba, 500 pés na escuta permanente. Direto Nítibo, Opa Zulu 21, UTG, nível 360, sai da água, transição elétrica, decola da Pistuna 0, primeira curva direita, o transponder 5152, controle de Salvador opera em 120, décima 8. 3732, acionando a identificação, desça para nível de voo 050, via chega da Mari. Descendo 50 para 3732, via da Mari, Autorizado, etapa. Obrigado, na flor de etapa, que será o número 3732, vai recepção para chegar a mais. Pode ir essa parte, autorizado, etapa, tá? Até a intercepção, após para ingresso, pista no teste. Desce para 2000 pés, registro no 020. Autorizado em MS, X-Ray, já está estabilizado. Aqui já chamou, prossiga. Aqui já chamou, decolou, Índia, Índia com Índia para Serra Bravo, Serra Victor. Locado 0. Locado 01 um, no ciclo transponder, 2 no POB, manterá um sobrevoo na BR-324. Aqui já chamou, Jato transponder, não recebo nem modo Alfa, nem modo Charlie. Só passe, manterá pro até 2000 pés, autorizado a decolagem, pista no 7, o vento 200 graus, no 32. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Informe se identifica o transponder 0195. Negativo, transponder. Torre 1 no 895. 2 na Maxilete Romeu, agora recebo o modo alfa do transponder. Afirmativo. Torre, somador, 3259, cordial, bom dia. Então, 3259, ajuste no 020, informo Papa Alfa 46, decolando a pista auxiliar. Assistindo a aproximação, aguardando autorização de pouso. Eu acho que é Pode já escapar, decolar 220, mantém por até 2000 pés, no controle Salvador, no 208. Tomará Salvador, eu no 208, papá Juliette, papá. São 3859, autorizado pouso. Pista no 0, vento 200 graus, 149. Tem uma chave de pouso, tá 3859, no 0. Mike Juliette Romeu, prossiga. Inicialmente vai manter um sobrevoo aqui, mantendo 500 pés, sem interferência da aproximação, próxima Simbra, na vertical de Cajazeiras. Mike Juliette Romeu, ciente. Patrícia Romeu Golf, autorizado Sierra Sierra, Lima Sierra, nível 160. Decola piscina 7, primeira curva esquerda na subida Momo, após direto. Aciona no transporte 5113, controle Salvador 120 do sinal 8. Salvador, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, decolado na sua escuta em ascensão até 2000. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Mantenha pronto de decolagem até 2 mil pés. Está autorizado subida para o nível 160, saiu da Momo. Sim, foi 120, senhora. 120? Você mantém 120, o Papá Juliette Papá. Ciente, subindo agora na presente, mantendo 120 após 2000, curva direto no perfil da Momo, Papá Juliette Papá. Autoriza na presente, curva direita, senhora, no perfil da Momo? Mantém a pro até 2000 pés, o Papá Juliette Papá. Gente, mantendo pro até 2000, Papá Juliette Papá. Estabilizado na 3304. 3304, 2001, no 895. 895, na 3304. 2338, 59, livre notícia. 3859, repartiu antes da Juliette. Repartiu antes da Juliette, da 3859. Papá Juliette Papá atingiu 2000. Papá Juliette Papá está autorizado para a Momo, nível 120. Gente, autoriza. Gente, na presente vai curvar a esquerda no perfil da Momo, Papá Juliette Papá. S32, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado LSXK, reporte estabilidade. Presente, 2000 pés, com o 020, até 3732. É livre. Tem, desce direto para 2 mil pés, 3732. Sérgio Neto Serra, prossiga. Sérgio Neto Serra, acione o código 0126, prossiga na praia do farol de Itapuã, reportando ideal de descida. 3, 7, 2, ali mantém, travesseiro 1-0. Ali mantendo 0, vou no 3-2. 3-2-5-9, Juliette, posição 0-1. Juliette, 0-1, 3-2-5-9. Então, 3-3-0-4, fala 2-6, libera a direita, chama esse aluno, 2-1-1. Direita, 2-1-1, tá, 3-3-0-4. Meu Romeu Golf, ele mantém cabeceira 17. Salvador, tá? 3304, zona forte. 3304, ative Alfa, pode ser esse contato com o Juliette. Alfa, reporta com o Juliette, tá? 3304. 9-5 está autorizado, pode prosseguir. Autorizado, curso bom, controle o Papá Juliette, Papá na presente na proa de Momo, já livre ascensão para o 120, é, solicita a proa direto Foco G, na presente seria 287. Confirma a proa? 287 na presente. Fala 372, decola 28, controle Salvador, no 208. 1208 aqui. Okay. Romeu Golf, autorizado de colagem. Pista 17, vento no 90 graus, 149. Quanto é que está o Golf 372? Golf 372, contato radar, sobre mantendo 370, saída Puca. Silva 370, saída Puca. Aguarde para ingresso. Aguarda. 1095 é o solo? Por que ainda não iniciou? Teria condições de aguardar? Poder, a gente está aguardando aí no operador. Gente, aguarde. Aguarde para dar a retaguarda, posso estar autorizado? Posso estar autorizado. Está 3304, ingresso filete, portão 02. 74, portão 3304. Então 3732, muito bom dia, gente, no 020, autorizado pouso, pista no 0, vento, no 90 graus, no 29. Teve pouso, pista no 0, tá 3732. Romeu Golf, decola 229, no controle Salvador, no 208. 208, Romeu Golf, graças a Deus, bom dia. Controle, muito bom dia, o Papa Romeu Golf, decolou da 97, via Momo. Romeu Golf, mantenha a proa de decolagem até 2 mil pés após subida para o 160, sai da mão. Controle, Romeu Golf, você curvou a esquerda após 600 pés, não tinha sido um restrito, não tinha restrição de nosso proa, mas eu estou regressando aqui. Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, aponta através de Tatu. Descendo para 500 pés, chamando a pessoa sua, Hotel Juliette Serra. Bom, meu negócio já está cruzando 3 mil, pode me regressar para a subida? Afirmativo, nível 160, saída Momo. 160, Momo. O Papá Juliette Papá, estimando... Serra Novembro, Quebec, uniforme, na presença 1240, 1240. 1240, copiado, Papá Juliette Papá. Meu Golf, só uma prioridade de destino. Romeu Golf. Só meu Golf, tranquilo. O meu gosto, 3-10, destino. 3-1-0, senhora. Aqui o Romeu Golf. Romeu Golf está autorizado, direto de China. Autorizado direto de China, Romeu Golf. Código da Serra, chama a torre 1 no 895. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Hotel Juliette Serra. Prossiga, Hotel Juliette Serra. 500 pés, farol de Itapuã. Autorizado do cruzamento da final 1-0, reporta final 1-7. Bem autorizado o cruzamento da 1-0, reporta final 1-7, Hotel Juliette Serra. Torre, tá 3-7-3-2, fala que o passinho tá com um brilho muito baixo. Sim, direto pela informação, chama o salão 201. 201, boa. Alô, Salvador, boa, é o 3732, tá? 3732, taxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, o 3732. Para o táxi, voo 9095, o a bordo, o terminal da linha 1, o 9502. Voo 9075, livre o táxi. Corrigindo, Gol 1095. Livro táxi via Índia, ponto espera 510 Tour e 118 decimal 95. Xuxa, altímetro 1020. Virando base, da 7, baixado travado, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado o pouso, pistão 7, vento 9, 0 graus, 159. Autorizado pouso, 7, Hotel Juliette Serra. Salvador, 095, a linha, decola pista 10, vento 90 graus, 149. E Juliette Papá. A escuta, controle, precisa. É para Juliette Papá, qual seria o ponto de modificação de regras? E após esse direito do VOE em Salvador? Cliente. Estacionar um par de frequência livre. Olá, Salvador, bom dia, até 3.9, com a informação 4. É 3179, informação agora é a Golf. A informação que mudou foi a temperatura para 2,6. Pronto, copy. Sim, pronto para copy, tá? 3179. Delta 3179, autorizado Guarulhos, rota Pedro 10, Taubaté, nível 320. Decola Pistola 0, primeira curva à direita, saída é o LED da transição Multiple, transponder 5165, controle Salvador 1, 20.8. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, se não conseguir contato, 1-2-6-0. Romeu 208, controle Salvador. Só confirma a saída da EL após depois mostra. Tá 3179, a saída da EL, Leda, transição Mótiva. Da EL, Leda, transição Mótiva. 3179, transponder 5165. Afirmo, 5165, reporte quando pronto pushback, da 3179. Reportado, 3179. Paulo 095, decolando 381, controle Salvador, 208. 208, bom dia. Plano 095, contato radar, sobre mantenha 360, saída árvore. 360 na árvore. Bom, meu gosto seguinte, mantenha o litoral. Proa do bairro da Liberdade, mantendo 500 pés a sua escuta. Excellent, ambiente. Então, meu grupo check transponder, não recebo nem modo alfa, nem modo certo. Então, meu grupo faz checado. Tá, Romeu, papá, Juliette, papá. Tá, 3, 5, William, oeste do West Salvador. Tudo certo, é encerrado. Para informação de voo e alerta, estamos centro Recife. Na frequência 1.26.0, alterna 1.26.85. Copiado. Então, meu Golf negativo transponder, nem alfa nem Charlie. Vai ligar no alfa. Vou no 160, aciona a identificação, deixa para 050, voa e tática. Vou no 095, chama centro Recife, frequência 1.26.0. Alterna 1.28.8. 260.288, bom dia. Então, meu Golf agora recebo 500 pés. Ok, está mandando 500 pés, já no local cobra a volta 1 agora. Excelente, meu cliente. Doente Hotel Romeo Golf, atento ao Mike Let Romeo nas proximidades. Caraca, Hotel Romeo Golf. Bom dia, Oceana 63, 1, 2, posição 3, para Recife, formação Golf. Oceana 63, 1, 2, formação Golf, confere, autorizado Recife, nível de voo 350, rotas 117. Decola Pistão 0, primeira curva da esquerda, subida Pucajama, Aracaju, 5403, o transponder, controle 120, décima 8. Autorizado em 5350, via Oferdulo 197, decolada 10, primeira curva, terceira PUCA, transforma Caju, transponde 5403, controle 120, 08, Oxené 6319. Oxené 6312, correto, seja meta, parte pronta, Xidec. Contra o posto, Oxené 6312. Dono 960, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado LS, aqui pista no 0, repasse estabilizado. 2000, que após estabilizado, mais 3, 1, 0. Dono 960, forma 2 helicópteros próximos à duna, mantendo 500 pés, não interfere nessa aproximação. Voo 2196, informação curso agora é a Golf. Autorizado o Porto Seguro, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita, saída da Euleda após direto Porto Seguro. Transponder 5405, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, 360, nível. 196 correto e pode pronto o feedback. Decolou 1-0 do meu curso direito, tem da Água Elétrica. Transponder 5404, foi em Salvador, 1-0, décima 8. Obrigado, Brasília. Isa 340, decola 5-0, tem da Água Elétrica. Decolou 1-7, Ferrovia, 5404, transponder 1-2-0-8, com controle da 3-3-0-4. 3304, correto o cruzamento, pode colocar o feedback. Botar na condição. Cuidado, 1-1-6-0, completa final, chama torre 1-1-8-9-5. 18-96, vamos lá. Autorizado pouso, pistona 0, vento 180 graus, 149. Autorizado pouso, pistona 0, boa, 169. Chama 312, autorizado, pode prosseguir. Boa noite, 91, aciona a identificação, desça para 050, direto e SAP, mantendo high speed. SAP, high speed, 050, 291. Solo, 03179, feedback, acionamento, posição 05. 03179, está autorizado, rebote para o ataque. Depois de ataque, 03179. Na identificação, vista para 4 mil pés, ajuste no 020. Boa, Lagoinhas para interceptar, chegada é bom, se iniciar, redução para 2509. 3509. Obrigado. Decola piscina 7, primeira curva direita, corredora Cher, restrição 1.000 pés até a liberação do controle. Acione no transponder 5115, controle Salvador 120 do sinal 8. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu, modifica o transponder para 02. 0277. Chame a torre 118 decimal 95 para acionamento táxi. Alfa Juliette Romeu. Da Juliette, eu não no 60. Bom, 1160, observando o feedback da regularização 05. Tira a Juliette até o portão 10. Da visual 4 vai para o portão 10, confirma? Confirma, portão 10. Gente, obrigado, bom dia. Romeu, Alfa Juliette Romeu, eu estou autorizado a acionamento, se eu me plantasse. 7, Romero, está autorizado, tá 70, só tá após de ingresso, pista no 7. Para 45, galeão. Feito. Obrigado, bom trabalho. Bom voo. Obrigado. 1-9-5, ajuste ao tiro para 9-0-2-0. 2-1-8-9-1-2-2-0, autorizado LSX-J, reporte estabilizado. LSX-J, reporte estabilizado, com 1020, 1-8-9-1. Frente, Max, Jet, Romeu. Schmeck, pode prontar. Autoridade, Samara, passa no voo, 9-6. Estou em Salvador, bom dia, 3179, ponto de espera pronto. 3179, autorizado em decolar, pista no 0, vento, no 80 graus, 149. Alfa Juliette Romeu, está pronto, Alfa Juliette Romeu, Lima, tem cabeceira no 7, botão pronto. Ela é 3-1-1-4-1000-pés. Ajuste no 0-2-0. Possibilidade de resenha. Autorizado a decolagem, pista 1-9.